É tempo de lembrar das coisas que foram ditas na trilha sonora da nossa estrada sem fim. Eis que a viagem começa de novo quando a lembrança vem nos falar dos sacramentos guardados. O mar da montanha é monte de nuvens. As asas do coração, que os tempos da esperança são também de solidão. É tempo de lembrar das coisas que foram ditas na trilha sonora da nossa estrada sem fim. Eis que a viagem começa de novo quando a lembrança vem nos falar dos sacramentos guardados. O mar da montanha é monte de nuvens. Num voo futuro, voa com as asas do coração, que os tempos da esperança são também de solidão. Guardo a amizade numa caixa de cristal, num navio de brinquedo que navega o sideral. Yeah. É hora de dizer qual foi, qual é, e perguntar o que será, o que será, o que será. Do coração, que os tempos da esperança são também de solidão. Guardo a amizade numa caixa de cristal, num navio de brinquedo que navega o sideral.